Então, 084 decola aos 29, controle 120 decimal 8. 208, boa 9084, boa noite. Roger, Portugal 09, check your landing gear and clear to land runway 10. The wind is 080 degrees, 10 knots. 6303. 6303, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 03. Autorizado, chama para o táxi. Para táxi. Portugal 09 underground the 36, leave to the right and taxi my frequency via Alpha, report before Juliet. Right, via Alpha, report before Juliet. Aeronave já livrando o final da pista, cabeceira direita, tem livre o pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 109. 3 centímetros de pouso, pistão no zero. Boa noite, 6224, beleza. 6224, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Três solos 37, livre à esquerda, vai observar a passagem da aeronave da Portugal, segue a aeronave até antes da Juliette, reporte. Morato da Juliette. pouso 6224, vento 100 graus, 109, pista 10. Livre pouso, Santana 6224. Taxi Web 6747, alterna Galeão Autonomia 0400, sobre 175. Livre táxi via Pátio Índia até Ponte Espera, chame para a decolagem. Pátio Índia, Ponte Espera, no alterno, chamada decolagem, 6747. Roger, maintain position before Juliet. Pode, mas vai ser desnecessário, que o Portugal só vai aguardar ali uns 30 segundos até o Webjet livrar o caminho dele, depois o senhor vai pro 2, que é aqui do lado de cá, em frente à pista ali. Ah, tá ok, obrigado. Portugal, you can continue your taxi until short of runway. You are waiting for the 737 from Webjet. It's taxiing now. After the traffic, you enter to the left to gate 10. E o 6313 pode seguir Portugal e entrar pro portão 2, ok? Pro 02, 6313. À esquerda agora, pelo pátio, e depois à direita, Índia, ok? Ponte Espera. Via 747, à esquerda agora, pelo pátio, depois à direita, Índia. Chama e Ponte Espera. Camarada. 6224, Solos 42, vibra à direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 1, na minha escuta. Alfa e Juliette, portão 1, mantém a escuta, 6224. Pronto, 6747. 6747 autorizado, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no zero, zero graus, 109. Tira 20, decola no Okay, our position is 11, okay, 11. Okay, 11, 747, decola os 44, controle 19, 120, decimal 8. 08. Então está autorizado o táxi até o ponto de perdão no 7, é um ponto para ingresso e decolagem. Alinhado e decolar aqui no Delta, vento 100 graus, 12 nós. check no Delta, decola os 49, chama o controle 120, decimal 8. Check no Delta, decola os 49, controle 1208.